desconto. E você ganha na hora, sem sorteio, um lindo eletrodoméstico. Aqui seu exame de vista é grátis na compra do óculos de grau. Teremos exames exclusivos neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, com o Dr. Cainan Linhares, que verifica a pressão do olho para a prevenção do glaucoma. Marque agora mesmo seu exame na nossa loja, na Travessa José Amâncio 357, no centro de Massapê, ou pelo WhatsApp 993-83-1033. Ótica Santa Visão. Óculos barato é aqui. Tá difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas o outro lado da saudade, a vida anda. Saio, mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Faço pra esquecer, no final lembrar você. E agora? Eu tô sendo solteiro forçado. Eu tô beijando sem querer ser beijado. Era pra ser você comigo aqui do lado. Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço. Eu tô sendo solteiro. Esquecer, no final lembrar você. Before that, you should. Quinta-feira e o povo já começa a relembrar. Saudade do passado, saudade dos amigos, mas o meu passado eu não quero lembrar. Se eu lembrar TBT eu vou sofrer, se eu lembrar TBT eu vou chorar. Mas você fica com o passado pra você, e no presente eu só vou me embriagar. Eu não aguento não chorar de novo. Quando vejo nosso retrato, não tô mais seu lado, aí eu sofro. Eu não aguento não chorar de novo. Quando vejo nosso retrato, não tô mais seu lado, aí eu sofro. Só pra chamegar, a melhor banda de forró do Brasil. Olha meu parceiro Jorge Oliveira. Só mais uma quinta-feira e o povo já começa a relembrar. Saudade do passado, saudade dos amigos, mas o meu passado eu não posso lembrar. Se eu lembrar do TBT eu vou sofrer, se eu lembrar do TBT eu vou chorar. Pois você fica com o passado pra você, e no presente eu só vou me embriagar. Eu não aguento não seu lado, aí eu sofro. Eu não aguento não hermanos. Eu gostei dessa, viu, meu amigo? A outra, hein? Ela é uma moça granfina e um caipira terra perto. Viaja pra Europa, eu nunca nem saí do estado. Ela só anda trajada com as roupas importadas. Nunca nem sequer pensou em ser minha namorada. Mas o trem deu certo. Ela largou a vida de luxo, hoje bebe cerveja e joga tudo, e todo dia houve mordão. Ela se desfez do salto alto e comprou uma botina, já entrou pro curso de agronomia e já tá querendo mudar pra Goiás. Moça granfina e um caipira derramado, só viaja pra Europa, eu nunca nem saí do estado. Ela só anda trajada com as roupas importadas, nunca nem sequer pensou em ser minha namorada. Mas o trem deu certo. Ela largou a vida de luxo, hoje bebe cerveja e joga tudo, e todo dia houve modão. Ela se desfez do salto alto e comprou uma botina, já entrou pro curso de agronomia e já tá querendo mudar pra Goiás. Mas o trem deu certo. Ela largou a vida de luxo, hoje bebe cerveja e joga tudo, e todo dia houve modão. Ela se desfez do salto alto, comprou uma botina, já entrou pro curso de agronomia e já tá querendo mudar pra Goiás. E tá querendo mudar até pra Goiás. Comigo uma vez, não tem desculpa, não tem outra vez. Eu fui um mulherão da porra pra um cabra safado. Cê não presta, fala baixo, aceitar calado. Existe homem, existe macho, e o seu nível tá bem mais abaixo. Eu fui um mulherão da porra pra um cabra safado. Cê não presta, fala baixo, aceitar calado. Existe homem, existe macho, e o seu nível tá bem mais abaixo. Casa arrumada, roupa lavada. Você na farra me traiu e eu aqui feito palhaça. Eu não sou otária, pra vocês são escroto comigo e eu fico calada. Só vacila comigo uma vez, não tem desculpa, não tem outra vez. Eu fui um mulherão da porra pra um cabra safado. Cê não presta, fala baixo, aceita calado. Existe homem, existe macho, e o seu nível tá bem mais abaixo. Eu fui um mulherão da porra pra um cabra safado. Cê não presta, fala baixo, aceita calado. Existe homem, existe macho. acabar. Todo mundo comigo agora. Existe macho e o seu nível tá bem mais abaixo. Existe homem, existe macho e o seu nível tá bem mais abaixo. Logo eu? Nossa! Gente, vamos comigo? Refrão. Você é tudo que eu sempre quis. Te quero do dedinho do seu pé até a ponta do seu nariz. É que os teus olhos, aos teus olhos, não quero nem descrever o que só de lembrar e da saudade de você. Pá, pará, pá, pá. Pá, pará, pá, pá. Pá, para pa pa para pa pa. Ensina a navegar pelas águas do teu mar. Ensina a navegar. Ensina a navegar pelas águas do teu mar. Ensina a navegar. Não preciso nem te falar, você já sabe que aqui eu tenho lugar. No meu abraço apertado, copos imensos colados, no negro dos teus cabelos. Faço o caminho com os meus dedos, mas logo me perco e só me encontro quando encontro os teus beijos. Pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa. Navegar pelas águas do teu mar. Ensina a navegar. Ensina a navegar pelas águas do teu mar. Ensina a navegar. Ensina a navegar pelas águas do teu mar. Ensina a navegar. Ensina a navegar pelas águas do teu mar. Ensina a navegar. Amiga, escuta. Confia. Confia que dessa vez vai ser diferente. Acredita, acredita mais uma vez que ele é inocente. É sim, viu? Parece que esqueceu dos trem que ele já fez. Molhou sua boca com baba de outra mais de uma vez. Eu já te falei, refalei e não vou repetir. Conselho só vale pra quem quer ouvir. Você vai mesmo voltar pro ex que te dava um perdido na cara dura. Aí a loucura. Você vai mesmo voltar a cair na conversa piada dessa criatura. Aí a loucura. Eu no seu lugar já tinha mandado ele pra aquele lugar. Double. esquecer. E se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim te encontrar e te contar o quanto que eu sofri quando eu te perdi. Deus cheira toda hora, assim fica difícil de esquecer. A lua com certeza está de prova, nas noites em claro que eu vivi sem você. O vento traz seu cheiro toda hora, assim fica difícil de esquecer. E se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim te encontrar e te contar o quanto que eu sofri quando te perdi. Sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. As obras não param em Massapê. Nosso município está em constante transformação. O Hospital de Massapê está passando por uma reforma completa, incluindo estrutura, equipamentos e qualificação dos profissionais. Tudo para garantir mais conforto e qualidade no atendimento à população. Com isso, Massapê avança com trabalho e dedicação. Prefeitura de Massapê, construindo uma nova história, onde o avanço não pode parar. Amante do esporte massapense, vem aí a quarta rodada do futsal interdistrital Edmilson Marque. É sábado na quadra do Salgadinho, é a inauguração da quadra do Salgadinho, que tá muito linda. Sábado é a quarta rodada da primeira Copa Interdistrital Edmilson Marque. Vai ser muita alegria, vai ser muita emoção, é só festa na quadra do Salgadinho neste sábado, na quarta rodada da Copa Interdistrital Edmilson Marque. Tem celular pra torcida, premiação pro goleiro, menos vazado pro artilheiro da partida. É sábado agora, a inauguração da quadra do Salgadinho, a quarta rodada da primeira Copa Interdistrital Edmilson Marque. É, apoio total, Farmácia Nova, 35 anos de gratidão a você. Atenção, comadre e compadre, venha conferir o Arraiá da Ótica Santa Visão. Óculos de grau com 30% de desconto. E você ganha na hora, sem sorteio, um lindo eletrodoméstico. Aqui seu exame de vista é grátis na compra do óculos de grau. Teremos exames exclusivos neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, com o Dr. Cainan Linhares, que verifica a pressão do olho para a prevenção do glaucoma. Marque agora mesmo seu exame na nossa loja, na Travessa José Amâncio 357, no centro de Massa. Massapê ou pelo WhatsApp 993-83-1033. Ótica Santa Visão. Óculos barato é aqui. Baixo todo dia. Nova, nova, nova é a sua farmácia. Tem medicamentos, perfumaria. Tem qualidade e garantia. Farmácia Nova, aqui você encontra tudo que você precisa. O Sabadão do Bebê e a promoção 3D, dia do desconto do dono. Na rua Pedro Olímpico de Menezes, número 105, Massapê. Telefone WhatsApp 889-9959-5841. Aberta das 6 da manhã às 23. Farmácia Nova. Que se va a quedar, yo sé que no me vas a olvidar, si te hago el amor. já falou demais. Joga uma água nessa cara pra ver se esse grão sara. E já tá feio demais. Eu tô aqui nesse banheiro feito um otário, fazendo deste espelho meu confessionário. Tô brincando com a sorte, tô bancando forte, rindo pra não chorar. Minha carência tem prazo de validade. Até o segundo corpo era saudade. Ficar em casa é só pra chorar. She say that I'm cool, I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow, rain wasn't pouring down. See, that pain was all around, see, my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you gon' feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it, everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic, yeah. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate, let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plane? La la la la la. Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't you come on? Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, ay. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Diferente dos iguais, viu? Em nome da minha top Evette, em nome de Salzini, Rui Giovanni Guedes. Bota na pegada do vaquejão. Quebrado, eu quero paredão. pare de chorar por alguém que não me merece. Tô virando a chave no meu coração, tô revertendo essa situação. E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero curtir. Chega de sofrência, agora vai ser barra todo dia. Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Vou descer na boiada, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Te juro de você eu não vou nem lembrar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Vou descer na boiada, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Te juro de você eu não vou nem lembrar. Alô, compadre Luiz, direto do canto Curitiba, homem diferente, os iguais. Arine Music, tudo do sucesso. Olha que eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece. Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação. Que agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê, quero curtir. Chega de sofrência, agora vai ser para todo dia. Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Vou descer na boiada, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Eu juro de você eu não vou nem lembrar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou. Beber e amar. Eu não vou nem lembrar. Eita, sucesso é da Cida Cordeão. De nome da minha 8, 8, 8, best. Diferente as mal. Chama na pegada do Gorinski. De nome do meu capuçado, meu Ceará. E já representa da Cida Cordeão. Representa o SS Run. Aí já vem montando nesse aqui. Diferente das iguais. Oh,

que eu te amo. E não consigo me ver sincero, teu amor por luz. Não é acaso, é só amor, não existe engano. Que me carregue pra longe, que te faça outras coisas. Meu bem, teu cheiro só tu tem. Tua boca é só tu tem. Porque eu te amo. E não consigo me ver sincero. Cheiro só tu tem, tua boca só tu tem, me tem. É o VF apaixonado. Eu sei que é difícil de assumir que você tá com ele. Faço questão do eu te amo. só pra lembrá-la de nunca esquecer. Me abri aos olhos, seu bom dia. O sol beijava o cobertor. Fazia frio, mas me vestia muito bem. O seu amor, ela me beija como quem me quer pra sempre e me deseja como ninguém antes fez. Ela me beija como quem me quer pra sempre e me deseja como ninguém antes fez. Sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo RádiosNet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O RádiosNet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Está chegando a hora. E você não pode ficar de fora do mais antigo e tradicional Chitão do Ceará. O Chitão de Massapê. Nos dias 18, 19 e 20 de junho. Com 10 atrações confirmadas que fazem sucesso em todo o Brasil. Júnior Viana. Eu sinto falta de armar a minha rede na casa de alpendre. Forró do Bom. Não ligue mais pra mim. Não me procure mais. Monique Pessoa. Juro, meu amor, que nessa noite você não escapa. Seu amor é lá e no mar. Avni Vini. Fala aí que eu não vou mais te procurar. Desejo de menina. Que bom. Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar? Te prometo, não, te prometo. E Rafa e Pipo. Eu tô de boa, tô de boaça. Tá batendo certo, é cada bolo doido massa. Venha para o Chitão de Massapê 2024. Nos dias 18, 19 e 20 de julho. Realização: Prefeitura de Massapê. Construindo uma nova história.

Um dia a fúria o que há de bom. aconselha a um desencontro. Veja por esse ponto, há tantas pessoas especiais. Now even if you hold yourself, I want you to get cured from this person who on you. There are so many special people in the world. So many special people in the world. In the world. All you want, all you tudo want. Que quer me dar. Everything you want é to give me. It's é too much. It's heavy. Tudo que queres me. Is real expectations. Now we're falling, falling, falling, falling to the night. To the night.

suave coisa. Suave coisa nenhuma. Quem amadurece. Pluma muito leve, leve pousa. Muito leve, leve pousa. Thank you.

nos faz.